esperar jamais. Aprendemos muito nesses anos, afinal de contas não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr da raia, nada de morrer na praia, nada, nada, nada de esquecer. No balanço de perdas e danos, já tivemos muitos desenganos, já tivemos muito que chorar. Mas agora acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular. Desesperar jamais. Aprender. Enganos. Já tivemos muito que chorar, mas agora acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular. Passo.